chão. As leis são cumpridas com armas na mão. A polícia se esconde em um esquadrão. De um lado a balança, do outro uma arma na mão. De um lado a balança, do outro uma arma na mão. Esperança furada por uma rajada. Esperança crivada sem compaixão. As leis são cumpridas com armas na mão. A polícia se esconde em um esquadrão. De um lado a balança, do outro uma arma na mão. Circular. De menor pivete, pivete, pivete, toma da. De menor pivete, pivete, pivete, toma da. Caído na rua com uma rajada.